palavra ecologia, ela vem do latim, significa o estudo da casa. Casa ampliando para o nosso planeta. Mas no dicionário ele tem uma ampliação um pouco mais entendível, talvez, para a gente se situar. Ele diz que é o estudo das relações entre os seres vivos e o meio onde vivem e as suas recíprocas influências. É interessante, né? Essa última parte que ele fala de influência, ou seja, as influências que nós sofremos do meio e as influências que nós geramos para esse meio. Porque isso nos dá responsabilidade, essa parte da frase, né? Aqueles que têm, são da minha geração, provavelmente vão concordar com o que eu vou dizer. Quando eu era criança, não se ouvia falar de ecologia, pelo menos não da forma como se ouve hoje. Era algo que não se debatia muito. Aí eu fui procurar o número de habitantes do planeta, quando eu nasci, ele estava em torno de 3 bilhões 250 milhões de pessoas. Os dados de 2020, 2 anos atrás, demonstram que essa população ela mais do que dobrou nesse meu período de vida. Então é natural que esse tema, que está sendo cada vez mais importante na vida de todos nós, ele seja também mais debatido, né? É natural que se fale tanto de ecologia. As crianças aprendem isso nas escolas, aprendem a ter cuidados, a observar, aprendem que as suas atitudes influenciam, como diz a frase, a esse todo. Que muitas vezes nós reclamamos das coisas que estão acontecendo no mundo todo e nós não percebemos que nós, como seres humanos, somos os principais agentes provocadores de algumas dessas coisas. Existem situações que são naturais, né? Tempestades, excesso de chuva, são situações naturais. Só que muitas vezes, nesses excessos de chuva, a gente vê, através das notícias, que uma série de lixo é arrastado. Lixos descartados de forma irregular. Ou seja, a nossa ação provocou muitas vezes uma catástrofe maior do que aquela que deveria ter acontecido. E esse é um tema muito recorrente também, a questão do lixo, porque é outra coisa que a gente observa no passar desse tempo da nossa existência. Uma vez o lixo doméstico era basicamente lixo orgânico. Então aquele lixo ele era colocado em algum lugar e pela decomposição ele retornava para o solo e uma parte dele vira energia na decomposição. Hoje, o lixo produzido numa casa, vamos dizer assim, o orgânico é desse tamanho e o lixo, o seletivo, ele é de uma proporção muito maior. Algum tempo atrás, as cidades como a nossa, eles já conseguem ter coletas separadas desses lixos, mas nós, muitas vezes, ainda descartamos de forma errada. Isso é aquela consciência do não é problema meu. Alguém vai lidar com isso aí e vai arrumar. E talvez não faça isso. Então o problema é meu. Durante esses últimos dias a gente vem comentando com todos, e não é um assunto novo, é um assunto que já tem até no mural ali, há mais de 2, 3 anos, que é essa campanha de reciclagem da APAE. E é uma série de itens que eles coletam para, através dessa coleta, fazer um retorno financeiro, mas também um encaminhamento correto desse tipo de material. Ainda hoje eu fui num lugar de manhã e a moça do caixa, quando ela foi escrever, acabou a caneta. Ela disse, ah, acabou a caneta. E eu perguntei para ela, tu vai fazer o que com essa caneta? Ela disse, ah, vou botar fora, né? Eu disse, não, recolhe isso aqui para a pai recolhe esse material. E tem uma série de coisas aqui que a gente não sabe que a APAE recolhe. Então são canetas, são todos os tipos de esponja, essas esponjas de cozinha que a gente usa e fica numa situação horrorosa, eles recolhem. Eles coletam papelão, plástico, uma série de coisas. Vai ficar ali o cartaz ali para a gente poder olhar, para poder saber o quê, né? Mas de uma certa forma, a gente fazendo isso, a gente está colaborando com todo esse meio que a gente vive. A gente está, de uma forma muito simples, auxiliando que o nosso meio ambiente tenha um pouco mais de qualidade. Existe uma série de fatores que são relacionados a isso. O nosso tempo que a gente vive, ele é muito diferente desse tempo passado que eu me referi. Nós temos uma criação de necessidades que está na palma da nossa mão. Quando a gente acessa o nosso celular e a gente entra em qualquer coisa ali, saltam propagandas nos oferecendo produtos. E se a gente clicar para ver, a gente vai receber uma série de ofertas semelhantes no decorrer das próximas vezes que a gente visualizar. Isso é uma forma de comércio, a gente sabe. A questão é que nós não temos um controle sobre os nossos atos ou sobre os nossos desejos, e por impulsividade, muitas vezes nós adquirimos vários produtos. Por que que eu... Nós estamos passando agora pela estação do inverno, frio, né? Por que que esse ano eu preciso ter um casaco que eu não tinha o ano passado? Se aquele que eu usei o ano passado me serviu. Por que que eu preciso ter uma botina diferente se aquela que eu tinha me serviu? Pode ser que tenham se desgastado esses produtos e a gente sim precise de uma renovação. Mas a grande questão que a gente se vê inserido é um consumo desenfreado, um consumo inconsciente. Então a gente está enchendo as nossas casas de itens que ficam muitas vezes parados, guardados, sem uso. E pior, que a gente acaba não dando nem para outras pessoas que não têm. Então, quando a gente fala de ecologia, é algo muito amplo, é muito mais do que a natureza, é mais do que a água, é mais do que o ar, que são todos recursos extremamente fundamentais para a nossa vida. Quando nós vamos no médico, com exceção dos casos em que a gente precisa de uma internação, na maioria das vezes ele nos aconselha, além de um tratamento convencional, um contato com a natureza. Porque ele sabe que ali nós retiramos tudo aquilo que a gente precisa para a nossa harmonização, para o nosso equilíbrio. O que que é esse tudo? O ar, ele nos supre de muito mais do que o oxigênio. A gente pensa sempre no oxigênio responsável pela respiração e pela manutenção do corpo físico. O ar, que a gente está aqui envolto e não vê, ele é meio de propagação de muitas coisas. Nós estamos escutando através da propagação do som, que a gente não vê, mas sabe. É fato. Quando a gente recebe um passe aqui na Casa Espírita, a energia que é canalizada, a energia que vem do alto, ela é transmitida através desse meio de propagação que é o ar. A gente sente isso. Então, quando nós estamos num lugar, em meio à natureza, que está emanando também energias saudáveis para a nossa constituição, não só física, mas espiritual também, nós estamos absorvendo, estamos nos energizando. O contato com o sol é muito importante também nesse ponto de energia. Quando nós nos alimentamos de um alimento natural, nós estamos colocando dentro do nosso corpo algo saudável. Nós temos muita oferta de alimento industrializado e muitas vezes eles carecem de vitalidade. Então, nós estamos tratando do nosso organismo físico de uma forma pobre ou empobrecida. São vários fatores que a gente vai elencando e que quando nós temos a percepção, vamos dizer assim, ou estamos antenados para alguma coisa, nós começamos a perceber que essa coisa ela está presente em muitas atividades ou muitas situações do nosso dia a dia. Essa questão é uma. Nós somos estritamente responsáveis por tudo que nos cerca. Tudo aquilo que eu faço, de alguma maneira, repercute para cada um de vocês. E vice-versa. Parece muito grande isso, mas é verdade. Mesmo que eu esteja lá dentro da minha casa, além da questão física que a gente tem mais facilidade de ver, existe toda essa questão de interrelacionamento energético que nós estamos produzindo. Quando nós entramos num lugar e nos sentimos bem, é porque a energia emanada nesse lugar, pelas pessoas que ali estão, é uma energia boa. Elas estão me transmitindo isso. E o contrário também é verdadeiro. Então, muitas vezes as coisas parecem um pouco grandes demais, um pouco ilusórias, mas quando nós passamos a perceber, até um pouco, vamos dizer, não vou falar em sensibilidade, sensibilidade todo mundo tem, maior ou menor, mas quando nós estamos ligados em alguma coisa, a gente percebe essa alguma coisa. Muitas vezes nós estamos deixando a vida rolar sem saber para onde a gente exatamente está indo. Então, é um assunto muito vasto, que cada vez é mais presente, como eu disse, na nossa vida, no nosso dia a dia. Cada vez se ouve falar mais. A gente acredita, às vezes, que tudo que está acontecendo é por falta de política governamental, que é o país lá que está poluindo, que é o outro que está fazendo isso e aquilo, mas nós temos uma grande importância nisso tudo. O plástico hoje ele é um elemento que está muito presente na nossa vida, mas a forma como ele deve ser descartado ou reutilizado é individual, é cada um de nós que tem uma. Aquilo que chega até nós, como é que nós estamos devolvendo? Quando nós estamos presentes numa comunidade, seja lá qual for, até caminhando na rua, e nós observamos as coisas. Dentro de casa, quando a gente passa e vê alguma coisa no chão, a gente junta. Mas a rua não me pertence. Então a gente tem uma tendência a deixar que os outros resolvam aquilo que eles criaram. E a gente sabe que isso não acontece. Muitas vezes é por um exemplo que a gente começa a produzir uma cultura diferente. Aquela cultura que nos foi passada uma vez, ela era adequada para aquela vez. Hoje a necessidade é uma outra bem diferente. Então, isso requer de nós também postura diferente. Não podemos mais ser os mesmos que éramos uma vez. Temos que nos atualizar.